controle, Salvador, bom dia, Oceania 62, Zona 1. Oceania 62, Zona 1, contato radar, saída da El, sobre o nível de voo 360. Afirmativo, pode voar lenda, senhorita? Mantenha a saída da El, Oceania 62, Zona 1. Afirmativo, vai manter. Salvo no hiperfácil, com 1:63, 3 horas e 30, Campina, Santa. Confirme pessoas a bordo do 1804. 1:63, Campina. 1804, autorizado táxi via Índia Alfa. Até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre, na frequência 118.95, QNH 1020. Chama aqui Índia Alfa, ponto de espera 2.95, dado intervalo. Estou num pequeno desvio esquerdo, Oceania 62, o nono, devido a formações. Sente, Oceania 62, o nono. Tal 9910, desça para 2000 pés, ajuste 1020, autorizado o sinal do procedimento LSX Way, reporte estabilizar no localizador. 2000 com 1020, reportará, total. Então, 3859, autorizado táxi Alfa Juliette até o portão 04. Alfa Juliette, portão 04, da 3859. Ah, 3859, corrigindo, táxi Alfa, táxi lento, previsto ao portão 04, porém o mesmo se encontra ocupado. O da 3859, aguardando o táxi Juliette, por gentileza. Ok, aguardando da Juliette, aguardando o 04 da 3259. Solo, bom dia, Federal 9970. Federal 9970, prossiga. O senhor já teria a nossa autorização para 13? Negativo, ainda não tem um plano. Qual horário? Ah, o 00. Gente, assim que chega aqui eu chamo para cópia. Salvador, voo 607, informação Mike, a portão é 8, autorização de tráfego Guarulhos. Uno 60708, o portão copiado, Mike confere, aguarde cópia. O TAN 3517 é o solo? Sim. 3517, confirma estimado para push, push, beleza? Então 3859 mantém a posição do taxi Juliette, previsão aí de 5 a 7 minutos para ingresso. Controle total, tá fazendo um pequeno desvio à esquerda. Ciência, total 9910, reporte estabilizado no localizador. Reportará. 75, terceiro pra cota. Pronto, copy trip. Trip 5594, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 130, saída Conde, pista 1-0, após decolar de curva esquerda. Acione transponder 0260, frequência do controle 120.8. Sente autorizado 130 para Aracaju, Golf 677, saída Conde. Decolando 1-0, curva esquerda, transponder 0260, controle 128, triple 5514, está no pátio 3, reportaremos para a posicionamento. Triple 5514, cotejamento correto, reporte posicionamento. Obrigado. 4, contato radar, saída da El, curso nível de voo 360. Para 360, na da El, no 04. Confirme gol 1995. Gol 1995, confirme horário do plano. Rapidão, 1930, aguarde cota, terceiro pra cota, por gentileza. 11, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Autorizado por estacionamento, reforço para o táxi. Uno 607, pronto pra cota. Primativo, Uno 607. Uno 607, autorizado Guarulhos e UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano, nível 360. Saída da El, Leda, Bride. Pista 1-0, após decolar de curva direita, transponder 5434. Frequência do controle 120.8. E aprovado 360 Guarulhos, conforme plano de voo. Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu. Da El Leda Bridge a saída, com curva direita após decolar da 1-0. 5434 e controle 208, no 607. No 607, com atendimento correto, reporte por estacionamento. Votaremos. Tarde, gol no 804. 104. 1705, autorizado Brasília, via UP Zulu 17, nível 360. Saída Arbor, transição Elefa, pista 1-0, após decolar de curva direita, transponder 5440. Frequência do controle 120, decimal 8. Brasília 360, via Arbor 97, decola 1-0, curva direita, Arbor Elefa, transponder 5440, controle 208. 7-1-5, cotejamento correto, reporte posicionamento. Reportar. O 9030.cópia. 9030. 130 Salvador Recife, autorizado nível 390 via Brusque 58. Decolada no zero, primeira curva esquerda, perfil da saída Fuca, transição Caju. Transponder 5443, 120.8 ao controle, com 9030. Correto, 01 no portão, reporte quando pronto. O Gol no 897, pronto, cópia. Pronto, cópia. 97 Salvador Confins, autorizado, nível de voo 360, decolado no 0, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota, apresulou no meia. 5444, no transponder, o controle 120.8, Gol no 897. Autorizado 360 para Confins, curva direita após o 0, da El Leda, Bridge, apresulou no meia. 5444, transponder, controle 308, Gol no 897. Gente, só confirmando a curva, após a restrição prevista já em carta, manter a proa inicialmente 2 mil pés, ou terceira milha, Gol no 897. Outra 3854, 3859, pode prosseguir para 04. Tem condições de ingressar sem interferir com o colega? Ele está puxando para trás, vai ter sim. Gente, então, prossegue então até o 04, tá 3859. Até 04, tá 3859. Alô, total, tá na alfa. Total 99 no zero, táxi via alfa, reporte Godinho. Alfa quilo para o Pátio 3, quando lá tem o sinalizador. Alfa quilo, Pátio 3, atento, total. Gol no 804, chama Centro Recife, 125, decimal 1, Alterna, 133, decimal 25. 25, 133, 25, 904. Afirmativo, tan 3597, 1125, 3 horas com fins. Irmão, tan 3597. Táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama 2895, o altímetro 1020. Espera, foi 1020. O solo voltando, tan 3597. Prossiga, o Vic coordenou com o tratorista aí pra pushback um pouco a retaguarda aí, de forma que o colega entrasse, ok? Solicito só que, de uma próxima vez, nos informe. Porque caso tivesse alguém realizando pushback no, na saída do Pátio 3 e interferir com sua aeronave, aprende pra gente tomar ciência. Não é crítica não, de forma alguma, é só pra informar, 83597. Bom voo. No 5, coordenação equipe de solo após o Airbus da TAM. que passa a retaguarda em direção ao ponto de espera passar, está livre o pushback no 02, coordenação equipe de solo, volume 7 no 5. 7 no 5. Zero 030, número 2, no setor, aguarde. Guarda o nosso 030. Controle, 3597, cruza 1500 na sua escuta. Sistema 3597, contato radar, saída Arbor, sobre o nível de voo 380. 380, saída Arbor, tá, 3597. Para o táxi, estou no 715 com 145 a bordo, alterna com 5. 3 horas e 40. 7 no 5, autorizado táxi até o ponto de espera, linha Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, na frequência 118.95, QNH1020. Via Índia Alfa, ponto 0.1895, convite 19, 20, 19, 7 no 5. Voo 897, aguarde no 03, o número 2 no setor. Falou no 607, pronto para puxa, acionamento no 08, aqui. Afirmativo, voo no 607, 08, o portão está livre, reporte táxi. Livre, reportaremos táxi no 607. Voo 9030, solo. 9030. Coordenação equipe de solo, após o 737-800 da companhia Livrar Taxiway Índia, está livre no portão 01. Né? Ok, após a aeronave da Índia, está por dentro de Bengal 9037. Ativo Romeu, atenção, é partida que eu sou em paralela. Mais direto Romeu, Salvador, Salvador, Parque de Pituaçu e Avenida Paralela, posteriormente com controle, 500 pés de altitude. Decolada 17, primeira curva direita, perfil da linha do litoral, 0115 no transponder, o controle opera em 120, decimal 8, a torre 10895. 02 a bordo, pata a pata, cuteja mais, pilha de Romeu. Cento para acionamento táxi, o mais pilha de Romeu, bom voo. Pronto para cópia. Bom dia. General 9970, Salvador Teresina, autorizado nível corrigindo. Salvador Teresina, conforme a rota do plano, nível 360. Decolada 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, transição Flock. Após Flock, voos coordenados conforme a rota do plano. 5471 no transponder, o controle 120, décima 8, Sideral 9970. Autorizado Teresina 360, conforme a rota do plano, decolada 10, curva esquerda após decolagem, saída será Momo, transição Flock. 5471 no transponder, 120, décima 8, controle de saída. Sideral 9970, só confirmando, primeira curva esquerda, confirmando, essa é, realizando a restrição da saída da carta, ok? Manter pro inicialmente a 2000 pés ou terceira milha. Após decolagem, mantenha pro até 2000 pés ou terceira milha. Correto, para 3 após quando pronto. Montará. Para o táxi do voo no 607, a bordo 189, 4 horas, eu não me alterando no galeão. Pronto para o táxi. O Gol 9030 foi supermodulado, o Gol 9030, por gentileza de informações dos dados por táxi. BOB 123, autonomia 0319, alternando o Natal, pronto para o 9030 via Índia no ponto. Isso para chamar a torre 10895, altímetro 1020, bom voo. Uno menos 07, confirme os dados, por gentileza. 189 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando a Galeão. 189, 4 horas, Galeão. Afirmativo. Uno menos 07, táxi via pátio, Índia, no ponto de espera, chama a torre 1 no 8, 95, altímetro no 020, com voo. Pátio Índia, ponto de espera, 295, no 020, obrigado, bom auxiliado, 1607. Solo, trip 55 no 4, pronto para puxa, acionamento, pátio 3. Pátio 3, coordenação da equipe de solo, reporte para o táxi, 55 no 4 da trip. Ciente, trip, reportaremos. Sideral para pushback, acionamento. É o número 2 no setor, sideral, já tem uma TR da trip iniciando no PAT 3. Afirmativo, coordenação da equipe de solo, temos um Boeing da companhia que irá passar sua cauda, o mesmo agora se encontra no través da posição 07. Após o mesmo livrar, taxiway Índia está livre, seu pushback acionamento no 03, voo 897. E o 5973 aguarda cópia, a informação de curso agora é a Mike. E o 5973 pronto para cota? Rio 5973, autorizado Recife, via Upper Whiskey 58, nível 310, saída Puca, transição Caju, primeira curva à esquerda, está 10, transponder 5464, frequência do controle 120.8. Autorizado 310, saída Puca, transição Caju, Upper Whiskey 58. Primeira curva esquerda, 5464, transponde 1208, Rio 5973, cotejamento correto, reporte puxa acionamento. Vai chamar para puxa acionamento, Rio 5973. Solo 35514, pronto para o táxi POB 43, autonomia de 3 horas. 4 horas, corrigindo, alterna Salvador. Trip 5504, autorizado táxi 41,